Fecheiro 20, página 196. Os nomes dos mortos de Sansa Pombo foram lidos muitas vezes na lista dos desaparecidos, que passava antes e depois da Simplesmente Maria. Lembro-me de a minha irmã esperar impaciente que a lista acabasse de ser lida. Queria saber o que ia acontecer à Maria e ao Alberto. A minha irmã, aborrecida por ter de esperar. Estão sempre a repetir os mesmos nomes. Já toda a gente sabe que desapareceram. Se calhar o tio Zé telefonou para dar o nome do pai. Se calhar o nome do pai passou na lista de desaparecidos. Já não deve haver lista de desaparecidos. Já não há ninguém à procura. Para além de nós e do tio Zé, ninguém sabe que o pai desapareceu. A minha irmã não fazia por mal. Queria ouvir a novela e os desaparecidos atrasavam tudo. Quando não se tinha ninguém desaparecido e se gostava da radionovela como a minha irmã gostava, era fácil desesperar com uma lista que era cada vez maior e demorava cada vez mais tempo a ler. Não posso contar a ninguém o meu plano de roubar os contentores dos mortos de Sansa Pombo, nem ao Maurita. Invejoso como está de não fazer parte dos piquetes, o Maurita ia logo dizer ao pai dele. E o Sr. Acácio não demoraria um dia a avisar o Pacaça. Até parece que estou a ouvir o Pacaça. Um homem capaz de roubar os mortos de Sansa Pombo não é um homem, é uma ratazana. Para o Pacaça, há homens de dois tipos: os homens-homens e as ratazanas. E nem sequer pode haver um homem que seja um bocadinho ratazana. O Pacaça dá sempre a mesma explicação: a alma apodrece mais depressa do que a carne. Ora, se um dedo apodrecido que não é cortado leva o corpo todo, se é assim com a carne que está à vista de toda a gente, imagine-se o que será com a alma que ninguém vê e de que não se pode cortar a parte ruim. Ao princípio, também me fez impressão a ideia de roubar os contentores. Até houve noites em que sonhei que os mortos de Sansa Pombo estavam zangados comigo. A perguntarem-me como é que tens coragem de roubar as nossas coisas depois de tudo o que nos aconteceu. Mas depois pensei: os contentores vão acabar por apodrecer, as coisas vão todas estragar-se no cais, ou então vão ser roubadas por outros. Se o pai estivesse connosco e roubássemos os contentores, seria diferente. O pai sabe como ganhar a vida e só roubaria os contentores por ganância ou por mangonha. Mas o pai não está connosco, nem nunca mais estará. Agora sou eu o chefe de família e tenho de levar a mãe e a minha irmã para a América. De certeza que não há ninguém que venha levantar os contentores. Os mortos de Sansa Pombo não têm cá família. Se tivessem, tinham escrito uma morada de cá e não apenas Portugal em letras grandes e a preto. Não estou a roubar ninguém. Já que os mortos não se podem roubar, diga ao Pacaça o que disser sobre os homens e as ratazanas. E aposto que o faria o Pacaça, o Sr. Acácio e os outros todos que pertencem aos piquetes também já pensaram em roubar os mortos de Sansa Pombo. Até o João Comunista, que tem a mania que nunca fez nada errado na vida, já deve ter pensado nisso, pelo menos uma vez. O que é difícil é manter o pensamento de roubar. Mesmo que não se queira, começa-se a pensar nos corpos aos bocados, no que aquela gente passou. Perde-se a vontade de tocar nas coisas, que fiquem a apodrecer no cais se assim tiver de ser. Sei que é assim que se pensa, porque também já pensei da mesma maneira. E teria continuado se não tivesse a mãe e a minha irmã para levar para a América. Mas tenho. E isso é mais importante do que pôr-me a pensar no que está certo ou errado, no bem e no mal. Os 20 contos que trouxemos já se gastaram e não temos mais cordões de ouro para vender. Estes contentores devem estar cheios de coisas boas, disse o Faria, passando a mão, como às vezes passa no capô de um carro que não se quer arriscar. Eram fazendeiros ricos. Foram os próprios contratados que os mataram. Sabe-se lá o que se passava naquelas fazendas. A coisa para o interior fiava mais fino. Havia brancos que abusavam, não posso dizer o contrário. Mas mesmo que estes pobres coitados tivessem abusado, já se vinham embora. Já tinham mandado os contentores. Não há ser mais rancoroso do que o preto. Esperam o tempo que for preciso para se vingarem. E vingam-se, mesmo quando a vingança já não lhes aproveita nada. Por muito mal que estes desgraçados tivessem feito, já se vinham embora. O Faria bate com os pés no chão. Tenho os pés tão gelados que nem os sinto. Se um homem se põe a pensar a sério em tudo o que aconteceu, acaba por dar um tiro nos cornos. Gostava que o Faria parasse de falar por uns minutos. Não percebo o que acontece às pessoas quando envelhecem, que não param de falar. Devem ter medo, como o Pacaça. Quando tiver a boca cheia de terra, nem mais um pio. Quando for velho, vou estar sempre calado. O Faria continua. Parece um rádio sempre ligado. A descolonização não foi má para toda a gente. Por maior que seja a tragédia, há sempre quem se aproveite. E houve muitos que se aproveitaram e que vivem melhor aqui do que lá. E não estou a falar dos pretos, que lá viviam nos moceques e que agora estão nos hotéis. Estou a falar de brancos, que roubaram o que puderam. Oh, rapaz, não precisas de chegar tanto à borda para mijar. Se te dá uma tontura, cais lá embaixo. Não penses que te vou buscar. Olha, já agora mijo também. É bem verdade que quando mijam português, mijam logo dois ou três. Ai, rapaz, que cara mais séria. Era capaz de jurar que tens um desgosto de amor, ou coisa que o valha. O ano ainda agora começou e andas tu com essa cara. O que é que te apoquenta? Ano novo, vida nova. O que é que se passa? Nada, respondi. Não se passa nada. Não vou contar ao Faria, que estou a ver se descubro a melhor maneira de roubar os contentores dos mortos de Sansa Pombo. Não lhe vou dizer que, enquanto fala dos oportunistas, eu tento perceber como arrombar os contentores para levar as coisas mais pequenas e valiosas. Alguma coisa se passa, rapaz. Nada, torno a responder. Era o que o Faria queria, ouvir para continuar a falar do que tanto gosta. Há sempre quem se aproveite da desgraça. Quando o Titanic estava a afundar-se, também houve quem roubasse as joias dos cofres. Já ouviste falar do Titanic? Foi um barco que embateu contra um iceberg. Oh, rapaz, dito assim, parece que o Titanic era um barco como outro qualquer. O Titanic era o barco mais luxuoso e seguro do mundo. E apesar disso, afundou-se na primeira viagem. Se faz medo pensar que, estando aqui na borda do cais, podemos cair à água, imagina-te no meio de um mar cheio de gelo. Os sobreviventes disseram que a orquestra não parou de tocar até ao fim. Quando penso nisso, até me dá arrepios. O Faria puxou o fecho das calças. Bem, rapaz, acho que por aqui está tudo visto. Podemos voltar para a fogueira. Daqui a nada o Pacaço e o Balchior fazem outra ronda. Quando chegámos à fogueira, o Pacaça metia-se com o Sr. Acácio. Diga lá o que se passa com a Dona Jovita. O Sr. Acácio dá uma passa no cigarro. É tudo má língua. Muita gente fechada no mesmo sítio. A Dona Jovita é uma mulher às direitas. Só tem aquele problema de gostar de mostrar mais pele. O Faria deu um golo na aguardente. Os ladrões devem estar a dormir, ou então têm frio. Deem ao rapaz um golo de café. Depois tens aqui a aguardente para te aquecer. Na tua idade já despachava sozinho uma garrafa. A aguardente dá-me sempre vontade de tossir, mas disfarcei para não se porem a gozar comigo. Desde que há uns meses te vi com esse casaco branco, tenho andado aqui a pensar. Quem é que me fazes lembrar? Só agora descobri, disse o Pacaça. Fazes-me lembrar o chulo do bairro operário. Virou-se para os outros. Olhem lá bem e digam se não parece o Jacques Franciu do bairro operário. O senhor Belchior riu-se. Deixe lá o rapaz. Passou um dia inteiro na bicha da roupa para lhe darem o casaco. A cavalo dado não se olha ao dente. Mas digam lá se não é parecido. O Jacques Franciu também era louro e de olhos azuis. Só não era tão alto e tão magro. Todos concordaram que o casaco branco me tornava parecido com o chulo do bairro operário, de quem eu nunca tinha ouvido falar. Não queria mostrar que era o único que não sabia quem era o Jacques Franciu. E não fiz perguntas. Que saudades tenho do munhungu do bairro operário, disse o Pacaça, atiçando a fogueira com um pau. Que saudades! Quando estava em Luanda, ia lá todas as semanas. A falta que aquelas quitatas me fizeram em Lourenço Marques, a falta que me fazem aqui. O Faria abanou a cabeça e sorriu, saudoso. Não havia melhor, garantiu. Até do Jacques Franciu tenho saudades, continuou o Pacaça. sempre com aqueles casacos esquisitos. Não sei como aguentava aqueles casacos naquele calor, mas se lhe dizíamos alguma coisa, vocês têm a inveja, respondia com aquela voz amaricada que tinha. O que a gente se ria dele. Uma coisa é certa, nunca conheci mulheres mais bonitas e mais cheirosas que as do Jacques Franciu. Todos pareceram concordar mais uma vez. O Faria ainda falou do bairro Prenda, mas o Pacaça abanou a cabeça. Nem pensar nisso. As mulheres do Jacques Franciu eram 4 vezes mais caras do que as do Prenda, mas valiam cada tostão. Algumas eram tão bonitas que pareciam atrizes de cinema, e todas bem educadas. Não havia ali mulher que ficasse a perder para uma menina de família que tivesse estudado nas freiras. A névoa gelada que vinha do rio fazia-nos tremer, apesar de estarmos enrolados nos cobertores. Por mais que apertemos os cobertores, o frio da metrópole arranja sempre maneira de nos entrar no corpo. O Pacaça atirou um pau para o lume e ateou-se uma chama amarela que enfraqueceu logo de seguida, sem dar tempo de aquecermos as mãos. As quitatas do Jacques Franciu, continuou o Pacaça, deitando um bafo branco da boca. Pareciam meninas do colégio de freiras, mas no quarto era como se nos adivinhassem o pensamento. E sempre bem dispostas, brancas e pretas, não havia ali tristeza. As brancas custavam 3 vezes mais do que as pretas, mas eram mulheres de fazer parar o trânsito. Houve homens casados e com filhos que estavam dispostos a largar tudo para fugir com elas. Isto para não falar de solteiros, que se tomavam de amores e ficavam para ali a rondar como cão sem dono. E os soldados? Não havia soldado que não fosse lá. Uma vez houve um sargento que gastou o ordenado de meses a pagar rodadas a toda a gente. O pobre homem não parava de dizer: estou no céu, isto só pode ser o céu. Não sabia que o céu era assim. Se soubesse, tinha deixado que os pretos me matassem mais cedo. Deve ter havido um que me matou e não dei conta. O Pacaça pôs mais café ao lume. A primeira vez que fui ao Munhungu, do bairro Operário, ainda era o velho Jacques que tomava conta daquilo. Foi na véspera de fazer 12 anos. O meu pai escolheu uma preta e disse-lhe: dou-te o dobro do que vales para que transformes este rapaz num homem. Eu já sabia ao que ia e nos últimos dias não tinha pensado noutra coisa. Mas quando me vi no quarto com a preta, fiquei tão assustado que não sabia onde me meter. Passado um quarto de hora, o meu pai bateu à porta. Isso vai ou não vai? Tive medo que a preta contasse ao meu pai que eu, Nicolas Pataticles. Mas a preta respondeu como se estivesse afogueada: é mais homem do que muitos de barba feita. Tem a quem sair, disse o meu pai satisfeito do outro lado da porta. Hoje a bebida é toda por minha conta. Já tenho quem me continue o nome. A preta aconselhou-me a deixar passar umas horas para que o meu pai não desconfiasse que eu, Nicolas Pataticles. Ficámos no quarto, eu deitado na cama a olhar para uma gaiola de papagaios que estava pendurada no alpendre, a preta a pintar as unhas e a contar-me histórias do Quimbo, onde vivia antes de o velho Jacques a ter descoberto e trazido para a cidade. Foi a primeira vez que vi uma mulher de unhas compridas. A minha mãe tinha as unhas rentes para não aleijar os filhos, quando tinha de os assoar. Acordei com o meu pai a bater à porta. Nem vendo a minha cara ensonada, desconfiou. Um homem também se cansa, disse. No caminho para casa, deu-me os conselhos que um pai tem de dar a um filho. Os mesmos conselhos que mais tarde dei ao meu filho. As outras pretas não são asseadas como as de Munhungu. Tens de ter cuidado com as doenças. Se por acaso alguma preta te vier chatear com a conversa de que engravidaste, manda a falar comigo. Elas raramente nos chateiam, porque para elas ter filhos é outra coisa. Mas vendo-te tão novo, podem querer abusar da tua inocência. Se te apetece ir com uma preta que tenha marido, tens de falar com ele primeiro. Vais ver que fica todo inchado. É uma honra para um preto que um branco queira a mulher dele. Podem pedir-te uma multa, uma garrafa de quimbombo ou uma lâmina de barbear. Pequenas coisas que ajudam a convivência. Se temos de viver uns com os outros, mais vale que seja em paz. Se for quilumba, é diferente. Aí tens de falar com o pai. As multas pelas quilumbas podem ser mais altas, mas tens a garantia de que está sem doenças. Pelo menos das que se apanham com os homens. Mas mesmo aí tens de ter cuidado. Há muitas que dizem que são quilombas e já estiveram com mais homens que eu sei lá. Aquilo está-lhes no sangue. Depois de me ter dado estes conselhos, o meu pai nunca mais tocou no assunto. E se cruzava comigo no Munhungu, fingia que não me via. Era um homem bom, um homem respeitador, disse o Pacaça, comovendo-se. Um homem que me ensinou a respeitar toda a gente, brancos ou pretos, tanto fazia. Era um homem dos que já não se fazem. Da segunda vez que fui ao Munhungu do Barro Operário, já fui por mim e com o dinheiro que tinha poupado. Avisei a minha mãe que ia dormir à casa de um amigo e apresentei-me lavado, ao fim da tarde, ao velho Jacques. Os tropas que lá estavam gozaram-me. Olha aquele que atraio. Aqui não se vendem chupa-chupas dos que tu queres. Não me atrapalhei. Perguntei ao velho Jacques pela preta. Sabia que se chamava Nívia e que era de perto de Nova Lisboa. Logo que me viu, mostrou-me as unhas. Já as pintei hoje, disse, metendo-se comigo. Mostrei-lhe o dinheiro que tinha. Fomos para o quarto e só saí de lá na manhã seguinte. Ao tempo que isso já foi, nem o Jacques Franciu era nascido. Terá nascido uns 5 anos depois, que ele deve ter agora uns 55 anos. A mãe do Jacques Franciu era uma das brancas mais bonitas que o velho Jacques lá tinha. Quando o velho Jacques soube que a tinha engravidado, montou-lhe casa para os lados da Corimba e retirou-a do negócio. Também era um homem reto. O Jacques Franciu foi criado com tudo do bom e do melhor. Foi tão mimado que deu no que deu. Paneleiro mais paneleiro do que aquilo, nunca vi. Tanta mulher bonita à mão de semear. E aquele maricas só pensava em pichotas. É bem verdade que o que é demais é moléstia. Do que me fui lembrar por causa desse casaco branco. Oh, rapaz, põe-te de pé e dá uma voltinha, pediu-me o Pacaça. Vocês digam lá se é ou não é parecido com o Jacques Franciu. Se me recusasse a dar a voltinha, ainda era pior. Não queria que percebessem que estava furioso. Fiz-lhe a vontade. Até fingi que me estava a divertir. Mas quando me levantei para dar a voltinha, já odiava o Pacaça. Passamos a odiar alguém de um momento para o outro. Não é só nos nossos pensamentos que não mandamos. Também não mandamos no que sentimos. Eu até gostava de Pacaça. Mas ele, estão a ver, podia ser família, palavra de honra. Se calhar o Pacaça descobriu do tio Zé, só pode ser isso. Pôs-se a dizer que eu e o Jacques Franciu podíamos ser família para me dar a entender que sabe do tio Zé. O Gegé e o Li tinham razão. Toda a gente pensa que é uma coisa de família. Devia ter arranjado uma namorada no hotel. É preciso ter namorada para os outros saberem que não somos maricas. Podia ter uma namorada no hotel e não dizer nada à Teresa Bartolomeu. Dá mais uma voltinha, diz o Pacaça. E eu dou. Também me rio. Até me rio mais do que todos. E isso que tens aí escrito quer dizer o quê? Perguntou o Pacaça. Há pouco fiz a mesma pergunta, diz o Faria. O Pacaça levanta-se, põe-me a mão no ombro. Devias ter perguntado a quem te deu o casaco. Não se deve andar com coisas escritas que não se sabe o que são. Se calhar quer dizer maricas em russo ou numa língua dessas. Ao menos arranca esse pelo da gola. Esse pelo é mesmo coisa de maricas. Não é só o Pacaça que odeio. Odeio também o Sr. Belchior, que não para de se rir enquanto diz: ai que porra, do que você sabia de lembrar. E o Sr. Acácio e o Faria, odeio-os a todos. E vou dando as voltas que o Pacaça me pede. Didja, dá lá mais uma volta, Didja. Tão diferente da Teresa Bartolomeu. Ei, Didja. Dou mais uma volta. Não sou como o Jacques Franciu, nem como o tio Zé. O Pacaça e os outros estão enganados. Quando chegar a casa vou rasgar este casaco. Antes morrer de frio do que andar por aí com um casaco de paneleiro. Eles vão ver. Só espero que os de cá lhes roubem os contentores. Até vou fazer figas. Eles merecem que lhes roubem os contentores. Merecem ter sido expulsos de lá. Merecem tudo o que lhes aconteceu. Até os tiros merecem. Devem pensar que podem gozar comigo como gozavam com os pretos. Ou devem pensar que eu sou preto. Dou mais uma volta. Vou continuar a dar voltas até cair no chão.